a brasa dourada e celeste esvaiu do sol agreste, dourando mais de espigas, ceifeiros, corpos curvados, cortando e atando em molhos, e a bênção loira da vida. E o sol ferido e sem pressa queima mais a tez bronzeada, e o suor rasga as camisas. O homem queimado mais fica, e a vida é feita de brasa. Causticam os corpos, os ceifeiros vão ceifando sem parar no seu vapor. E o seu cantar é doente, é certo que é boa gente, é verdade e tem mais sol. Meu Alentejo, enquanto isto se processa, sem pressa, queima mais a tez bronzeada, e o suor rasga as camisas. O homem queimado mais fica, e a vida é feita de brasa. Causticam os corpos, os ceifeiros vão ceifando sem parar no seu labor. O seu cantar é doente, é certo que é boa gente, é verdade e tem mais sol. Meu Alentejo, e enquanto isto se processa, ferido e sem pressa, queima mais a tez bronzeada, e o suor rasga as camisas. O homem queimado mais fica, e a vida é feita de brasa.